aqui pra mim. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Cidade Alérgica. Foi uma semana longe de vocês e por isso é lógico que temos muito o que falar nesse programa. Eu espero que vocês tenham sentido saudade, pois eu confesso que eu também senti saudade de vocês e do meu querido colega Berimbau. Porque acima de tudo, além de apresentador, eu sou ser humano. E aqui toda noite de sexta-feira nós criamos um vínculo. Eu, você e todos nós. Algo que eu valorizo muito. E eu só tenho a agradecer esse enorme carinho. Me dá a imagem da criança degolada pelo avô. Nós vamos começar falando de política. Já estão começando a sair os nomes para a campanha presidencial de 2014. E o PPV, o Partido da Pentada Violenta, já confirmou MC Creu como candidato a presidente. Corta pro jingle da campanha do Creu aí, corta pro jingle. Pra dançar o Creu, tem que ter disposição. Pra dançar Creu tem que ter habilidade. Dançar Creu tem que dançar nas cinco velocidades. Pra dançar o Creu. E olha a história do pai de santo que foi preso após denúncia do departamento de trânsito. O delegado disse pra gente que o pai de santo causou mais de 178 quilômetros de congestionamento após invocar o tranca-rua. Essa foi demais. Vamos cortar pro repórter maluco. Vai, repórter maluco. Devido ao feriado de 9 de julho, as rodovias farão parte da Operação Subida. Todos os guardas serão operados subindo a serra. Incrível! Embaixador japonês nos Estados Unidos tomou 25 comprimidos de laxante para ver Chicago, não? Onda de violência no mundo do funk. Casa de funk é acusada de maltratar o bonde das cachorras. O nome da casa é Furacão. Uma banda gospel foi expulsa a gritos e revolta de uma igreja na última quarta-feira. Os fiéis se revoltaram porque a banda gravou uma fita demo. E olha só, Berimbau, voltando aqui, a vigilância sanitária prendeu um caminhão de linguiça contaminada. É um absurdo. Por que que a linguiça estava contaminada, Berimbau? Olha, Perreco, a polícia mandou pra análise e descobriu que a linguiça tava contaminada porque... Fala, pelo amor de Deus, Berimbau, a gente tá numa fala e por que que ela tava contaminada? É, Perreco, a polícia mandou pra análise e descobriu... Calma, gente, calma, pera aí, Berimbau. E descobriu que a linguiça tava contaminada. Por que que ela não tava contaminada, ô Berimbau? Ô Berimbau, pô. Porque ela não era sadia. Sensacional. Essa foi fenomenal. Corta pra vinheta. Olha, depois dessa nós vamos encerrar porque o nosso câmera, o Tonhão Tripé, ele vai ser exorcizado, Berimbau. Nossa, Perreco, é sério isso? Mas por quê? Ué, todo mundo não tá aqui na redação falando que o Tonhão tem três pés? É, eu sei disso aí não. Já ouvi falar em sim. Mas o que que isso tem a ver? Ué, Berimbau, é coisa do capeta, porque se o cara tem três pés, é porque ele usa 666. Um forte abraço pra vocês e até semana que vem.